parceiro. Chega de sofrer. Agora, eu sou o árbitro da minha própria vida. Essa é minha hora. Compadre, vai vendo. Elite que se foda agora é o meu momento. Já se foi o tempo, eu parei de me humilhar. Agora é comigo, se preciso vou atirar. Eu quero tudo, do bom e do melhor. No pescoço o mais caro, na cama, olha só. Parceiro, aquela mina que não me enxergava, agora tá me dando. O mundo não para, na pista de carreta não há quem resista. Lembro do tempo que eu era flanelinha, fazia o meu trabalho na busca do real. Pra pegar uma mulher eu pagava, jamais. Agora eu sou o cara, compadre, do pedaço de mulher. Tô arregado, vários carros importados. Eu sei que essa vida minha mãe não quis pra mim. Enquanto eu viver eu vou zoar até o fim. A onda que eles tiram agora eu tô tirando. Iate navegando e meu dinheiro aumentando. Massagem, uísque, aqui é só pedir. Quando eu estalo o dedo vem alguém pra me servir. Acendo o meu pack, tiro uma chifra, olho pras estrelas e viajo na brisa. Eu sei que meu destino tá traçado, podes crer. Mas antes de eu morrer, tudo do bom eu quero ter. Na caxango sou maneiro, TV e DVD, a geladeira arregada. Me diz por que sofrer? No pulso um peção de ouro maciço, no pé 12 mola. É nós, bandido. Fortemente eu vou, tá ligado, não dou mole. A medalha no pescoço tem a imagem de São Jorge pra me proteger enquanto eu viver. Que Deus me perdoe, tudo do bom eu quero ter. Tudo de bom nessa vida eu quero ter. Vou usufruir do melhor antes de eu morrer. Com Didi no bolso, com carro importado. Quem nunca teve nada agora tô arregado. Tudo de bom nessa vida eu quero ter. Vou usufruir do melhor antes de eu morrer. Com Didi no bolso, com carro importado. Quem nunca teve nada agora tô arregado. Se deputado rouba, por que não arriscar? No país do caô, pra cadeia eu não vou rapar. Dinheiro compra tudo, até a liberdade. Ofereço 100 mil, carcereiro, pensa no meu caso. Com esse salário de merda, tu tá fudido. Pega o malote, facilita a noite, eu saio batido. É nós bandido, na pista aqui de novo. Me diz pra que sofrer, tô escalado pra ganhar o jogo. Pois foi assim que eu aprendi com vocês. Quem tem carro e dinheiro no Brasil é um rei. Me perdoe, senhor, sei que sou um pecador. Com muita ambição no dinheiro eu vou. Vou prosseguindo e sabendo que é sinistro. Se tivesse igualdade, com certeza eu não era um bandido. Que se foda, elite que se exploda. Nessa selva de pedra, a meta é adquirir a coroa e desfrutar com tudo que há de bom, sem se preocupar com o almoço de amanhã. Eu sei que meu destino tá traçado, pode crer. Que Deus me perdoe, tudo do bom eu quero ter. Tudo de bom nessa vida eu quero ter. Vou usufruir do melhor antes de eu morrer. Com Didi no bolso, com carro importado. Quem nunca teve nada agora tô arregado. Tudo de bom nessa vida eu quero ter. Vou usufruir do melhor antes de eu morrer. Com Didi no bolso, com carro importado. Quem nunca teve nada agora tô arregado. Eu sei que nessa vida só tem dois caminhos, cadeia ou caixão. Eu sei que é isso, voltar não posso mais, me humilhar nunca mais. Honesto sem valor, no Brasil tem demais. Nessa selva de pedra as leis são muito claras. Pobre na cadeia ou então na vala. Compadre, me explica se aqui não é assim. Os putos nas mansões e as crianças nas ruas. Enfim, parceiro, eu tô cansado dessa merda. Eu sei que vou morrer até o fim, eu sou favela. E levanto a bandeira dos guerreiros sofredor, que cria os seus filhos com carinho e amor. O juiz aqui da terra não pode me julgar. Acredito que um dia Jesus Cristo vai voltar. E se eu merecer, ele vai me perdoar. Pois eu sou um pecador e nunca eu vou negar. Tudo de bom nessa vida eu quero ter. Vou usufruir do melhor antes de eu morrer. Com Didi no bolso, com carro importado. Quem nunca teve nada agora tô arregado. Tudo de bom nessa vida eu quero ter. Vou usufruir do melhor antes de eu morrer. Com Didi no bolso, com carro importado. Quem nunca teve nada agora tô arregado. É, compadre, Meia dúzia no poder e a maioria sofrendo. Negativo. Aí, agora é minha hora, é minha vez.